Eu sou tão sexy for my love, tão sexy for my love. Eu me amo cada vez mais. Eu sou tão sexy pra dançar, tão sexy pra falar, tão sexy. Yeah. Eu sou tão sexy pra olhar, tão sexy pra andar. O espelho é minha cama. Eu sou tão sexy pro amor, tão sexy na cor, tão sexy, yeah. Eu sou um modelo, me sinto assim. Tão sexy pra andar, do tipo metrosexual. Eu sou um modelo, me sinto assim. Quando eu tô na parada, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o cara, yeah. Playboy Mauricinho da noitada. Playboy Mauricinho da noitada.